CD e gravações. Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem. Maturidade é pra quem quer, não é pra quem diz quem. Suas curtidas já passam de 100, seu direct cheio também. Mas me fala o nome de alguém, quem te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa. Quem não quis se aproveitar quando estava louca, em vez de te usar, que se leva pra jantar, só pra conversar, só pra gente ficar. Você é do tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado com o que você transa, cuidado pra não se queimar. Dá o tempo que você quer, me liga como você quiser. Muito louco quando a gente transa, só não te falta esperar. O Globo Gravações, parceiro Brandinho FL. Top Paredões, Carla César. Maturidade é pra quem quer, não é pra quem se esquece. Suas curtidas já passam de 100, seu direct cheio também. Mas me fala o nome de alguém, quem te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa. Quem não quis se aproveitar quando estava louca, em vez de te usar, que se leva pra jantar, só pra conversar, só pra gente ficar. Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado com o que você anda, cuidado pra não se queimar. Dá o tempo que você quer, me liga quando você quiser. Muito louco quando a gente transa, só me faça esperar. Que todo vagabundo quer. Cuidado com o que você anda, cuidado pra não se queimar. Dá o tempo que você quer, me liga quando você quiser. Muito louco quando a gente transa.